Rádio ABM apresenta o Campeonato 301 e 901. Direto da Rádio ABM, vamos apresentar a escalação do jogo. Goleiro Ricardinho, alas Igor e Hugo, ataque Bruno e Luiz Henrique. Escalação da 901, gol José Jorge, alas Patrick e Elbert, ataque Gabriel e Lucas, arbitragem professores Horácio, Wagner e Aaron. É a primeira vez que as equipes se encontram numa final. E começa a grande partida. A bola sai com Gabriel Alves. Ele passa a bola para Elbert. Elbert rola a bola para o Patrick, que chegou com tudo na área do gol e chutou para fora. Afonso Neves, é você, tem tudo a ver. Bola com o goleiro. Ele lança a bola e vai para o Hugo. Hugo passa para Igor, que lança direto para o ataque. O atacante Bruno Gomes lança diretamente para o gol. E é gol! É gol! É da 301, minha gente! Apoio Mineiro! É barato de verdade! Apoio, apoio! É barato de verdade! E a torcida vai ao delírio! Fim do jogo, 901 vence o campeonato de virada. E direto da Rádio ABM, Mariane, Israel, Ariane, Bruno, Ana Cristina e Bruna.